A seguir, desperte com os clássicos. Concertos do meio-dia. O repertório sinfônico com o maestro Walter Lourenção. De segunda a sábado, ao meio-dia, na Cultura FM. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Música nas Cortes. 200 anos da instalação da família real no Brasil. Uma série de Maurício Monteiro. Música nas Cortes. Sexta-feira, às 8 da noite, pela Cultura FM. Sete horas, um minuto. Cultura FM. 103,3. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Na música, você há de convir comigo, há de tudo exatamente como na vida diária das pessoas comuns. Momentos de solenidade, momentos de sentimento, de coração, momentos de recolhimento, momentos de ousadia, de ímpeto, momentos de brincadeira e momentos de relaxamento. Vamos ouvir tudo isso, começando com Wagner e a solene marcha e entrada dos convidados da ópera Tannhäuser, com o coro da Ópera Popular de Viena e a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a direção de Herbert von Karajan. De Wagner, ouvimos Marcha e Entrada dos Convidados da Ópera Tannhäuser, com o Coro da Ópera Popular de Viena e a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a direção de Herbert von Karajan. Agora ouviremos a voz de Maria Callas, com o Coro e Orquestra do Teatro Scala de Milão, sob a direção de Tullio Serafin, na interpretação da área Casta Diva, da ópera Norma de Bellini. Thank you. De Vincenzo Bellini ouvimos a área Casta Diva da Ópera Norma com Maria Callas, coro e orquestra do Teatro Scala de Milão sob a regência de Tullio Serafim. Vamos ouvir de Mozart o andante segundo movimento do concerto para piano número 21, K467, com a pianista Anne Fischer, acompanhada pela Orquestra Filarmonia, quem dirige o maestro Wolfgang Zavalisch. A pianista Annie Fischer, acompanhada pela Orquestra Filarmonia, sob a direção de Wolfgang Zavalisch, interpretou o andante segundo movimento do concerto para piano número 21, K467 de Mozart. Agora de Schubert, improvisos, opus 90, números 2 e 3, com o pianista Desoranke. O pianista Desuranki interpretou de Franz Schubert improvisos opus 9, números 2 e 3. E agora vamos ouvir de Antonín Dvořák Scherzo Capriccioso opus 66 com a Orquestra Filarmônica Real Britânica dirigida por Paavo Berglund. We'll be right back. De Dvorak ouvimos Scherzo Capriccioso op. 66 com a Orquestra Filarmônica Real Britânica, dirigida por Paavo Berglund. E para encerrar, a Orquestra Filarmônica de Berlim com o maestro Herbert von Karajan na interpretação da abertura de O Barão Cigano, opereta de Johann Strauss Filho.